Guilherme, eu falo aqui do SEBRAE, onde agora pela manhã acontece a apresentação do projeto de lei que trata da inovação científica e tecnológica aqui do município de Foz do Iguaçu. Ao meu lado está Ednardo Aguiar, gestor desse projeto. Muito bom dia, Ednardo. Como que vai funcionar esse projeto até essa apresentação que acontece agora? Bom dia a todos. Esta é uma reunião de trabalho do projeto Cidade Empreendedora, que é um projeto que tem por objetivo a consolidação da Lei Geral da Micro e da Pequena Empresa no estado do Paraná e, consequentemente, em Foz do Iguaçu. Um dos capítulos desta lei é a lei que trata do acesso à inovação e à tecnologia às micro e pequenas empresas por parte de iniciativas municipais, iniciativas do poder público. Então, o que se discute aqui hoje são estratégias, são regulamentações, formas de fazer com que a inovação e a tecnologia em todos os seus níveis possam chegar à micro e pequena empresa, que a micro e pequena empresa municipal possam ter acesso a soluções que melhoram o seu desempenho do ponto de vista inovativo, que auxilie a desenvolver novos produtos, auxilie a desenvolver novos processos e que as deem também uma condição de serem mais competitivas. A vice-prefeita acaba de chegar aqui, eu vejo que tem bastante gente na sala. Quem mais participa, quem está envolvido nesse projeto? Como é um projeto municipal, nós temos, obviamente, a participação do poder público e das suas secretarias. A vice-prefeita, Dona Ivone, ela é a coordenadora do projeto aqui, ela é a coordenadora do Comitê Gestor da Lei Geral, e hoje aqui dá o ar da sua graça também na sua participação neste grupo de trabalho. É muito importante que ela participe, e eu tenho que destacar aqui que ela tem participado de todas as reuniões, porque é o poder público, o município, dando legitimidade a um projeto que tem por objetivo a reunião de instituições privadas e públicas para facilitar e favorecer a micro e pequena empresa. Qual que é a agenda desse projeto a partir dessa reunião e dos outros que você já tem feito? Ou quando se espera, enfim, ter ele em prática já? Esse projeto já tem 4 anos, né? Nós tivemos evoluções extremamente significativas. A Casa do Empreendedor é resultado desse projeto também, de um dos capítulos desse projeto. Nós tivemos agora no final do ano passado, em razão da estrutura da Casa do Empreendedor e de toda a facilidade que existe hoje para se abrir um pequeno negócio em Foz do Iguaçu, o prefeito Reni foi premiado como prêmio Prefeito Empreendedor no Estado do Paraná 2013. E como nós temos já alguns capítulos muito bem consolidados, o grande desafio agora é consolidar outros capítulos, a exemplo deste, que é o capítulo de acesso à inovação e à tecnologia. Nós temos, como eu disse, 4 anos de projeto e temos aí um horizonte de pelo menos mais 2 ainda. Então a ideia é criar realmente um centro de inovação e tecnologia voltado para a micro e pequena empresa municipal. Qual que é o papel do SEBRAE em todo esse segmento? O SEBRAE iniciou toda essa caminhada lá na publicação da Lei Geral da Micro e Pequena Empresa Federal em 2006, e desde então ele vem atuando para que essa lei possa se consolidar em cada município do Brasil. O SEBRAE tem uma atuação muito forte em coordenar este grupo, em fomentar a criação desses grupos de trabalho, em implementar e consolidar essa lei, em dar assessoria e consultoria a esse grupo e também disponibilizar todas as suas soluções do ponto de vista de consultoria e capacitação para as micro e pequenas empresas municipais, em que sejam demandas de atendimento partidas deste projeto. Ou seja, a Casa do Empreendedor, que é hoje um ambiente de formalização que atende microempreendedores individuais, o SEBRAE entra com todas as suas soluções de atendimento a microempreendedores individuais de forma gratuita, em razão do projeto. Nós temos a criação aqui em pauta do Centro de Inovação e Tecnologia para Micro e Pequenas Empresas. Obviamente, entraremos com todas as soluções que o SEBRAE dispõe na área de inovação e tecnologia para micro e pequenas empresas em Foz do Iguaçu também. Tá certo, muito obrigada pela sua entrevista aqui para a Rádio CBN. Tenha um bom dia e bom trabalho. Eu que agradeço, um ótimo dia a todos. Guilherme, de volta a você nos estúdios da CBN Foz.